E eu nasci, a gente está na semana da família, na semana para falar sobre famílias, né? E eu nasci numa família totalmente desestruturada. Quando eu entendi com gente, né, quando eu comecei a saber o que era a vida, eu morava com. Eu fui criado com meus avós, meu avô e minha avó, só que quando eu tinha 5 anos de idade, meu avô morreu. Então, nem os meus pais adotivos, que eram meus avós, eu tive a família estruturada, porque ele morreu, eu era muito jovem, né? Estava muito cedo, e aí a minha avó teve o cargo de me educar sozinha. Eu conheci minha mãe, eu sempre tive contato com ela, mas conheci meu pai poucas vezes. E durante muito tempo na minha vida eu questionava isso a Deus. Por quê? Né? Um monte de gente tem a família certinha, o pai, a mãe, os irmãos, todo mundo certinho. Por que eu não tinha? Né? Durante muito tempo eu carreguei essa dúvida comigo. E quando a gente chega na adolescência, chega além da época dos porquês, vem a época da revolta também. Né? A gente fica mais corajoso, a gente fica mais. Não sei o que acontece, mas a gente começa a reclamar com mais vigor, né? E eu comecei a reclamar de Deus. Por que eu não tenho? E é impressionante porque eu tinha dois amigos muito próximos, e os pais deles, os pais de ambos, eles gostavam muito de mim. Para vocês terem ideia, a mãe de um desses meus amigos, ela tinha o hábito de fazer uma vitamina, ou de banana, ou de abacate, para os filhos dela tomarem antes de dormir, para eles não dormirem com fome. E ela sempre me chamava para eu ir lá tomar a vitamina também com eles. E eu me lembro, eu tenho uma lembrança, de às vezes eu estar dormindo já, por alguma coisa, né? Sei lá, brinquei mais durante o dia, dormia cedo, e eu tenho a minha lembrança de Lucinha me chamar, Marquinhos, e oi, vamos lá tomar a vitamina. Ela me tirava da minha casa, levava até a casa dela para eu a bendita vitamina que ela fazia toda noite. Um outro amigo meu, que era primo, né, do filho dela, o pai deles, Luizão, a gente chamava, ele trabalhava fora, né, passava um tempão fora trabalhando, e depois voltava, passava uns dias em casa. E quando ele voltava, ele trazia presente para os filhos, levava os filhos para o parque de diversão, e aí o que aconteceu comigo? Mesma coisa, ele trazia presente, ia para o parque, me levava também. Agora, sabe o que eu achava disso tudo? O que vocês acham que eu achava dessa situação toda? Bom ou ruim? Bom, é uma situação boa, né? Mas eu não gostava, sabia? Sabe por que eu não gostava? Porque Luizão não era meu pai e Lucinha não era minha mãe. Eu pensava que eu queria meu pai, eu queria minha mãe para fazer isso por mim, né? E durante muito tempo eu convivi com essa angústia. E eu lembro que um dia que eu estava no meu quarto, chorando muito, e perguntando a Deus por quê. Nesse dia eu perguntava especificamente porque eu não tinha um pai, porque eu não tinha um pai para me acompanhar. E eu só perguntava por quê, chateado, reclamando. E eu estava sentado na minha cama e do meu lado estava a Bíblia. E aí a minha Bíblia estava aberta e eu, com os olhos cheios de lágrimas, abra para mim de vocês, ele falou, em Salmos, capítulo 27. Eu lembro que eu estava chorando muito e eu olhei para a Bíblia e sabe quando a gente está com o olho cheio de lágrimas que a gente não consegue ver nada, porque eu fui embaçado, estava desse jeito, né? Meu olho embaçado de lágrimas, e aí eu olhei para a minha Bíblia do lado, ela estava aberta, igual essa está aqui agora, e quando eu desembacei meus olhos, que ajustei o foco, né? Meu olho bateu no versículo 10 do capítulo 27 de Salmos. Alguém lê uma coisa bem alta para mim aí, por favor? Salmos 27, capítulo 27, verso 10. Alguém tem alguma? Esse meu pai, minha mãe, desamparado, o Senhor me apoiará. Poxa, estava faltando amém. Enquanto eu dizia, Deus, por que eu não tenho um pai? Quando eu olhei para a Bíblia, lá estava escrito assim, se meu pai e minha mãe me desampararem, quem me apoiará? O Senhor. O Senhor. Então, a verdade não é que eu não tinha um pai, a verdade é que eu não reconhecia meu pai. Eu sempre tive um pai, mas eu estava menosprezando, né, a paternidade que eu tinha. Ao invés de Deus ter me dado um pai terreno, Ele me deu o privilégio, a honra de ser educado por Ele mesmo. Eu saí de casa muito cedo, fui para a comportagem, e aí passei a morar só a partir dos 14 anos de idade e fui criado pela vida, como eu costumo dizer, e tive em Deus o meu Pai. E sendo Deus o meu Pai, o que é que vocês são meus? Irmãos. A gente tem o hábito de chamar um outro de irmão, né? Irmão Marcos, irmão Luiz, irmão João. Pois, preste atenção nisso. Quando eu conversar com um de vocês e chamar vocês de irmão, não é esse formalismo que a gente vê, tá? Que todo mundo aí tem, não. Na verdade, eu sinto com vocês carinho de irmão de verdade. Eu fico muito feliz quando eu conheço uma igreja nova, porque eu conheço mais irmãos da minha família, né? Eu tenho o privilégio de viajar muito e eu fico feliz. Toda vez que eu conheço uma igreja nova, irmãos novos, pessoas novas, eu fico feliz. Conhecer um pouco mais da minha família. O texto base para nós essa semana vai ser Gênesis capítulo 12. Nós vamos tentar extrair o máximo de lições que a gente conseguir, que o tempo nos permitir, do capítulo 12 e o verso 3 de Gênesis. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, ela é um pouco diferente da de vocês, tá? Mas eu gosto muito dessa versão aqui, me acompanhem na leitura. A minha tradução diz, o contexto aqui é Abraão, né? Quando Deus visita Abraão e Deus faz uma promessa a Abraão. A partir do verso 3, farei de você uma grande nação e o abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Isso aqui foi uma promessa que Deus fez a Abraão, né? Vocês conseguem entender a profundidade dessa promessa que Deus fez aqui a Abraão? Vejam só o finalzinho aqui o que ele diz. Todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas através de você. Todas as famílias da terra incluem sua família? Sim. Inclui, né? Então Deus fez uma promessa a Abraão lá no passado, alguns mil anos atrás, alguns milhares de anos atrás, que ele abençoaria a sua família, a tua mesmo, através de Abraão. Eu gosto de fazer perguntas e eu gosto da participação das pessoas, tá? Dizem que eu falo muito. Mas não é que eu falo muito, é que quando eu vi as pessoas, aí o tempo passa. Porque eu não tenho paridade, porque tem um relógio ali, está até balançando, que é para eu não perder de vista. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, de forma prática. Como é que Deus abençoa outras famílias? E aí eu vou transpor essa promessa, tá? Deus disse que abençoaria outras famílias através de Abraão. E eu pergunto para vocês, Deus pode abençoar outras famílias através de mim ou através da minha família? Sim ou não? Pode, não pode? Pode. De que forma prática isso acontece? Como é que Deus abençoa outra família através da minha família? Como é que Deus abençoa outras famílias através da família de Abraão? De forma prática, na vida prática. Agora é a hora que vocês falam. Pode pensar um pouquinho, que eu peguei vocês de surpresa, né? Deus disse, abençoarei todas as famílias da terra através de ti. Como é que Deus abençoa outras famílias através da nossa família? Ninguém? Abraão era uma pessoa próspera, então ele tinha muitos empregados que por meio dele eram abençoados. Ok, Abraão tinha muito dinheiro, né? E aí ele pregava para as pessoas, isso era bênção para outros, exato. Mais alguma coisa? Não? Porque se a pessoa dedicar a Deus, inteiramente a Deus, tudo que ele pede, Deus concede, com certeza. Uhum. Tanto pedir para outra família, ó, glória para sua família, para os meus filhos, ou meus vizinhos. Se a minha vida estiver realmente dedicada, com certeza. Mas se eu não tiver, eu sei que é filho. Vamos lá, que mais? De que forma prática Deus abençoa outros através de nós? Eu acho que a influência de uma pessoa cristã era tão forte que ela contagia. Nós vemos a história de José. José, ele contagiou as pessoas que estavam com ele, até os seus líderes, por causa da comunhão que ele tinha com Deus. As pessoas começaram a perceber isso e isso foi contagiado. do texto aqui, inicia dizendo assim: farei de você uma pessoa famosa, né, de Abraão. Então as pessoas iam conhecer a fama dele através da influência dele, né? Pois bem, eu preciso ser breve. Eu falei para vocês que vocês são meus irmãos, né? Eu fui adotado como irmão, sim ou não? Deixa eu ver quem me adota como irmão aí. Sim. Ok. Gisele não, né, Gisele? Gisele não vai. Ok. Se vocês me adotaram como irmão, irmão é irmão na alegria e na tristeza, né? Na hora da boa. Na hora boa e na hora da briga também é quanto com o irmão. É assim ou não é? Aqui no Espírito Santo, né? Na Bahia é. Tá. Por que eu estou falando isso? Pessoal, a gente viajou de longe e a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa família, tanto eu quanto o Carinho, né? A gente cantou agora, Deus quer abençoar, né? Seu trabalho, seu lar. Deus tem grandes bênçãos para nossas vidas. Deus tem alvos grandiosos para a nossa vida. Deus tem planos maiores do que o que a gente tem para a nossa vida. Mas é bom ficar onde está, é ou não é? É bom a gente permanecer na zona de conforto que a gente está, é ou não é? Não é? Quando a gente é desafiado a andar um pouco mais, a se dedicar um pouco mais, a ler um pouco mais, a se entregar um pouco mais, incomoda, não incomoda? É assim aqui ou não? Incomoda, né? O ser humano é assim. E a gente veio aqui com esse desafio de incentivar vocês a andarem na segunda linha. A se dedicarem um pouco mais, a serem um pouco mais do que o que já são. Isso pode incomodar alguns, pode trazer alegria para outros. Geralmente, onde a gente passa, alguns agradecem, outros ficam chateados de vez em quando, é normal. Mas a gente não veio aqui para brincar, tá? A gente não veio aqui para passear, a gente não veio visitar amigos, né? Embora é bom visitar os amigos e rever. Mas nós viemos para que Deus abençoe a vida de vocês através da nossa vida e que Deus, principalmente, abençoe a vida de outros através da vida de vocês. Eu tenho três meio-irmãos, irmãos por parte de mãe, né? Depois que eu nasci, minha mãe teve um outro esposo e com ele três filhos, então eu tenho três meio-irmãos. E nós somos extremamente diferentes. Extremamente diferente. Eu lembro que eu estava uma vez com uma amiga numa praça conversando e aí meu irmão vinha como amigo. Aí eu falei, ah, tá ali, olha, aquele ali é meu irmão. Aí ela olhou, aí falou assim, de camisa laranja não tem nada a ver contigo. Eu falei, não, é o outro. Ele é tão diferente de mim que ela olhou para os dois, imaginou qual dos dois era o menos diferente, mas falou, é aquele? Eu falei, não, é o outro ainda. São totalmente diferentes de mim. Por que eles são diferentes de mim? Tiveram outra criação, tiveram outras influências, né, como o irmão falou. Graças a Deus eu fui criado na escola sabatina, ouvindo as histórias bíblicas. Meu círculo de amigos na igreja, quando eu fui para a faculdade, quando eu cresci, meu círculo era da igreja. Isso fez uma diferença gigantesca na minha vida. Casei com uma pessoa da igreja, isso fez e faz muita diferença em minha vida. Isso é reflexo da bênção de Abraão lá atrás, porque de Abraão veio a linhagem de Deus, né? O próprio Cristo é descendente de Abraão. Mas o fato é que quando a gente cumpre o que Deus quer para nossas vidas, a gente às vezes a gente costuma ser egoísta, né? A gente pensa assim: ah, Deus, me ajuda a fazer o teu querer, eu preciso fazer a tua vontade. E a gente pensa em nós mesmos, né? Quando a gente tem que mudar um hábito, quando a gente tem que parar de fazer uma coisa, ou começar a fazer outra. Ah, Senhor, eu queria muito orar nas madrugadas, mas eu tenho dificuldade de acordar. Eu geralmente durmo tarde, eu geralmente acordo cedo. Então é eu, né? Mas quando a gente... Quem aqui já acordou de madrugada para orar e orou por si? E fala assim: ah, Deus, eu preciso disso, eu preciso do emprego. A gente não lembra dos outros, né? A gente ora pelo irmão da igreja, ora pelo esposo, pelo filho. Então, na verdade, quem abençoa é os outros, não somos nós. As maiores bênçãos que Deus tem para a nossa vida não são para a gente, são para outros. O irmão citou o caso de José, né? José foi colocado no Egito, mas a bênção não foi para ele, a bênção foi para o mundo todo. A Senhora White chega a dizer que todo o mundo foi salvo porque a fome se alastrou por todo o mundo da época, né? E se não fossem os planos de José, a humanidade teria sido dizimada naquela época. Deus tem planos e alvos gigantescos para mim e para a sua vida. Se a gente aceita ou não, é uma decisão nossa, né? Mas o plano dele, o desejo dele, é que através da sua vida, da minha vida, ele abençoe outros, ok? A gente vai meditar hoje à noite, amanhã pela manhã e domingo à noite, e nós vamos partilhar a palavra, eu e a minha esposa, né? Ela vai vir aqui agora para concluir, e a gente vai fazer dessa forma as três noites. Boa noite, feliz sábado. Vocês me dão licença só para eu usar aqui em cima? Para apoiar, pode ser? Porque senão eu vou ficar um pouquinho atrapalhada. Marquinhos perguntou a vocês como Deus podia abençoar todas as famílias da terra através de Abraão, não é verdade? E vocês deram algumas respostas práticas aqui de como Deus pode abençoar de fato outras famílias através da nossa família, como foi o caso de Abraão. Só que esse texto que nós lemos de Gênesis 12, verso 3, ele fala de algo ainda mais específico do que simplesmente essas bênçãos que Abraão poderia, por exemplo, ser para os seus funcionários, para as pessoas com quem ele tinha contato naquela época. Porque aqui diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso significa que a minha família e a sua família seriam benditas em Abraão. E agora eu queria que nós pensássemos, como? Como que Abraão foi instrumento divino para que a minha e a sua família hoje, em 2013, fosse abençoada? O que vocês acham? O que ocorreu na história de Abraão que possibilitou isso? Vamos ler os versos que estão antes? Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão, aqui ainda o nome dele não era Abraão, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebeu de Deus uma promessa. Primeiro ele teria que sair de onde ele estava. Mas esse capítulo 12, eu não sei na Bíblia de vocês, na minha Bíblia está escrito: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Qual foi a maior promessa da vida de Abraão? Vocês se recordam? O filho. Abraão era casado com Sara e eles não podiam ter filhos, né? Sara já era idosa e ela não podia ter filhos. E de que forma o filho da promessa teria algum valor especial para eu e você? O filho da promessa, Isaac. De Isaac veio o quê? Que bênção nós temos através de Isaac? Abraão foi filho de Deus. Isaac foi um representante de Jesus, né? Representou ali o sacrifício de Jesus naquele momento da oferta, mas através da linhagem de Abraão, a partir de Isaac, nós hoje teríamos oportunidade de salvação, nossas famílias, porque Cristo Jesus veio exatamente na linhagem de Abraão. O que isso tem a ver com família em si? Porque isso tem a ver com a nossa salvação individual, mas o que isso tem a ver com as famílias? Quando Deus criou esse mundo, ele instituiu a primeira família. Ele criou um casal. E esse primeiro casal, eles tinham um ambiente perfeito, eles tinham uma vida perfeita, mas eles optaram por desobedecer a Deus. E no dia em que o homem e a mulher optaram por desobedecer a Deus, eles trouxeram para todas as famílias da terra, inclusive a minha e a sua, as maldições que são carregadas juntamente com o pecado. Agora, com Abraão, Deus chama uma nova família para restaurar as famílias. Observe que quando Deus chama Abraão, ele chama também Sara, porque ele promete um filho, e Abraão não ia ter esse filho sozinho, não é verdade? Diferente de Maria, que a promessa era que o Salvador viria dela, a partir do Espírito de Deus, então José não teve participação, Abraão dependia de Sara para ter aquele filho. Então Deus chama não só Abraão, ele chama a família de Abraão, ele chama um casal para ser agora quem vai iniciar a restauração da família humana que um dia um casal havia introduzido no pecado. Deus tem um plano muito especial para as famílias e desde o início ele usa as famílias para a salvação de outras e outras famílias. E eu queria olhar com vocês rapidamente nessa noite. Então, qual é o plano ideal de Deus para as nossas famílias? O plano que Ele quer resgatar, trazendo Jesus para viver, morrer aqui e nos salvar. Porque se Ele chama uma família para resgatar o povo, as pessoas, toda a humanidade, existe um plano especial agora para que essas famílias vivam e que permita que elas vivam a vida ideal que Ele havia programado, que tem a ver com esse resgate. Nós cantamos aqui uma música que fala de restauração, não é verdade? Restaurar tem a ver com o quê? Se você pega um móvel velho e vai restaurar, qual é a ideia? Não é consertar aquilo que está estragado, aperfeiçoar para que ele volte a ser funcional naquilo que ele era ideal anteriormente? Deus tem o mesmo objetivo em nossas vidas. E eu convido vocês, então, a irmos um pouquinho antes do livro de Gênesis, observar alguns pontos, eu só vou ressaltar alguns pontos do ideal, do plano de Deus para nós, que são exatamente pontos que, através do sacrifício de Cristo, nós temos hoje a oportunidade de voltar a viver como uma realidade em nossos lares. Primeira coisa que eu queria falar para vocês. Deus criou o homem foi feito antes da mulher, né? E aí, depois que ele cria o homem, e o homem tem ali algum momento no jardim, Deus faz com que esse homem caia no sono. E como que ele cria a mulher? Através do quê? Da costela. Um pedaço da costela. O que nós podemos aprender com a criação de Eva, né? Naquele momento ali, com a criação da varoa, da mulher. Eva foi feita, havia, todos os animais tinham seus pares, né? Todos tinham um igual. Somente para Adão não havia alguém que fosse semelhante. Então Deus faz agora dormir Adão e cria a partir dele uma mulher. Por que Deus não fez Eva do barro como ele fez Adão? O que vocês acham? Por que Deus resolveu tirar lá em Gênesis 2:22 nós lemos: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão? Por que ele tinha que tirar Eva da costela? Né? Os homens ainda brincam dizendo que a gente é carne de costela. Não é verdade? Mas por quê? Por que não criar Eva a partir do barro, como foi feito Adão? Eu acredito que é para haver igualdade. Igualdade e unidade. Porque os dois tinham o mesmo princípio. Adão saiu do barro e Eva saiu de Adão. Os dois eram de fato uma só carne, não é verdade? E eles eram iguais. A senhora White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 18, ela comenta: ao tirar a costela para fazer Eva, Deus tinha o objetivo de que ela não fosse nem inferior nem superior a ele. mas que ela fosse adjuntora, que ela fosse igual e uma auxiliadora. Havia ali uma hierarquia, sim, né? O homem era o cabeça, mas eles não tinham ainda a relação que existe hoje de dominação, né? Nós sabemos muito bem que o pecado trouxe, mas como uma condição também para que nós pudéssemos viver. Deus colocou essa condição. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, então, no verso 22, primeiramente, Deus toma, então, da costela do homem para formar a mulher. Deus, então, faz alguém igual a Adão. Adão e Eva foram feitos à semelhança de Deus. Mas Eva foi feita à semelhança de Adão para ser uma com ele e para ser auxiliadora dele. No plano ideal de Deus, os casais que dão origem às famílias precisam ter essa parceria, precisam desenvolver essa parceria de auxílio mútuo. No plano ideal de Deus, existe um papel importante para cada um, e nós vamos ver isso aqui amanhã. Existe um papel importante que cada um desempenha, mas existe uma parceria. Os dois precisam compreender que eles complementam um ao outro. Mas além disso, aqui no finalzinho do verso 22 está escrito assim: e trouxe-a a Adão. Quem foi que levou então a mulher até Adão? Deus. Adão saiu andando no jardim e, opa, agora eu achei. Não foi assim, né? Deus fez a mulher e Deus trouxe a mulher até Adão. Quando Deus traz a mulher até Adão, o que ele nos ensina com isso? Deus guia o início, a formação dos nossos lares. Se nós quisermos a orientação divina, ele guia a formação dos nossos lares. Eu e Marquinhos somos uma prova disso, porque nós nos conhecemos por respostas à oração. Eu orando daqui, ele orando da Bahia, e eu pedi a Deus, e eu me comprometi com Deus de que não me relacionaria com alguém enquanto não fosse a pessoa que ele mostrasse que ele sabia que seria boa para mim. E claro, não vou contar toda a história aqui, mas através de uma resposta muito específica que eu havia pedido a Deus, eu conheci Marquinhos. E nós estávamos distante e namoramos com essa distância, só depois de um mês, quase 2 meses, é que nós nos vimos a primeira vez. Porque nós acreditávamos completamente que havia sido uma resposta de Deus. Então nós assumimos um compromisso um com o outro, sem termos nos encontrado pessoalmente. Porque tínhamos certeza de que o Senhor havia trazido um ao outro para este encontro. Foi o que ocorreu aqui com Adão. Deus trouxe Eva. E se nós confiarmos, Deus há de guiar as nossas famílias de forma muito direta, como ele fez aqui, como ele fez na minha vida, e como com certeza ele fez na vida de pessoas que vocês conhecem também. Existe algo na relação de Adão e Eva, e que é um dos ideais que Deus tem para nós hoje, e que é onde eu queria me deter, que é a unidade. Eles eram uma só carne, de fato, mas não apenas pela criação de Eva ter saído realmente da carne de Adão, que já não é o meu caso de Marquinhos, porque eu nasci de uma família e de outra. Eles eram realmente um. E vocês conseguem compreender como que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo podem ser um? É difícil, não é? Explicar quando a gente está dando estudo bíblico, como que três podem ser um e ao mesmo tempo são três? Né? Como que cada um é diferente um do outro, mas é igual em um só? Para nossa mente humana é um pouquinho complicado essa matemática. Do mesmo jeito que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só, quando o casal foi criado, o objetivo de Deus era que os dois fossem um só. Quando nós falamos Deus, e na Bíblia quando a gente lê Senhor, por exemplo, tudo em maiúsculo, ali está se referindo aos três. Quando nós falamos Deus, nós estamos falando dos três. Quando a gente fala Jesus é o Filho, o Espírito é o Espírito Santo e Deus Pai é o Pai. Mas quando nós falamos de Deus, nós estamos falando dos três. Vocês sabiam que Adão e Eva possuíam algo curioso que fazia com que eles fossem identificados como uma só pessoa também? Abra a Bíblia de vocês em Gênesis 5, no verso 2. No verso 2 fala sobre esse casal, Adão e Eva. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Qual era o nome do casal? Adão. Quando Deus criou o homem e mulher, ele não chamou o homem de Adão e a mulher de Eva. Se vocês lerem atentamente a Bíblia, Eva só recebe o nome depois do pecado. Somente depois do pecado que Adão dá o nome de Eva. Não foi Deus também que deu o nome a Eva. Foi Adão. Mas antes do pecado, Deus criou homem e mulher. E aos dois, ele chamou Adão. Que significa humanidade, né? Algumas versões vai ter escrito humanidade. Mas aos dois, Deus chamou Adão. Eu consigo imaginar assim, Deus chegando ao jardim para ter um encontro com eles e chamando Adão e vindo os dois. Né? Que seria muito bonito hoje que Deus chamasse Marcos e viesse eu e meu esposo, por exemplo. Isso, ao meu ver, quando eu descobri isso na Bíblia, eu entendi que havia uma profundidade maior do que eu imaginava no que Deus chama de unidade do casal, de uma só carne. Adão e Eva tiveram o privilégio de experimentar de fato essa unidade. Os dois eram chamados por um só nome. Assim como quando a gente fala Deus, nós estamos falando de três, né? O Deus triuno que nós conhecemos. E isso só existia naquele plano perfeito. E é uma das coisas que Deus deseja restaurar em nossos lares, a unidade. Imagine se fôssemos mais unidos. Se o casal pensasse da mesma maneira no sentido dos objetivos, né? Claro, a gente pode ter opinião diferente. Um gosta mais disso, outro gosta mais de outra coisa. Mas os objetivos são os mesmos, os propósitos, os dois desejam chegar ao céu, os dois amam trabalhar pelas pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus. A educação que dá aos filhos, não é tão difícil educar quando um pai fala pode, o outro diz que não pode? É quase impossível educar dessa forma, para dizer a verdade. E se existisse unidade nas famílias hoje? Quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes não seriam melhor educados e preparados para viver em sociedade? Porque essa coisa de um dizer uma coisa e outro dizer outra, isso gera, né, a minha área é psicologia, isso gera um conflito tão grande no que diz respeito aos padrões de comportamento e personalidade, que a gente entende muito bem porque existem jovens hoje que não respeitam nada das leis do mundo, né? E fogem completamente aos padrões seculares, não necessariamente religiosos. Deus tinha um plano lá no início para que o ser humano fosse feliz e como casal fosse um. E Ele deseja restaurar isso na minha e na sua família. Infelizmente, nossos primeiros pais pecaram. E quando eles pecaram, Deus trouxe então ali algumas regras, colocou algumas diretrizes para que eles pudessem agora viver felizes, apesar de terem que conviver com o pecado. E amanhã nós vamos ver um pouquinho sobre essas diretrizes. Mas hoje eu queria que vocês pensassem comigo. Será que Deus não tem promessas para mim e para a sua família também? Sim. Tem, não tem? A Bíblia é cheia de promessas. Vocês conhecem uma promessa que está lá em Joel, capítulo 2? Que diz que nos últimos tempos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, ou o contrário. É isso mesmo? Existe uma promessa, e que é a promessa talvez hoje que nós deveríamos mais aguardar, eu diria até mais do que aquela promessa que diz assim, virei outra vez. Essa a gente carrega no nosso nome, né? Adventistas. Nós aguardamos a volta de Jesus. Mas existe uma promessa que se ela não se cumprir, Jesus não volta. Que é a de Joel capítulo 2. Nós precisamos receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo é prometido às famílias. Ali é falado dos filhos, dos jovens, dos velhos. E a igreja tem trabalhado, a igreja é uma grande família, mas as famílias são os núcleos que formam a igreja. E há uma promessa linda de Deus de restauração, porque Ele quer ver estampado na minha família e na sua família o caráter dEle, para que as famílias da terra sejam abençoadas. Jesus veio através da linhagem de Abraão e salvou as pessoas. Mas o que estamos fazendo por essas pessoas que foram salvas por Ele? Se nós não servirmos como Abraão para abençoar outras vidas, essas pessoas continuarão ali perdidas, apesar do sacrifício de Jesus. E nós não teremos cumprido o projeto de Deus, e as promessas que Ele fez que poderiam se realizar, não terão se realizado. Eu sei que existem muitas coisas que vocês almejam para as famílias de vocês. Eu não conheço as famílias de vocês, mas eu sei que vocês têm sonhos. Existem coisas que vocês gostariam de realizar para vocês, para os filhos de vocês, para o cônjuge, né? Na vida financeira, profissional. E para cada coisa que nós almejamos, que nós desejamos, nós precisamos colocar essas coisas diante do altar de Deus e acreditar que se aquilo for da vontade dEle, Ele irá realizar em nossas vidas. Porque Ele deseja abençoar as nossas famílias para que sejamos bênçãos para o mundo. Deus não fica segurando a bênção, Ele deseja abençoar. E talvez às vezes você tenha um pouco de dúvida se essas coisas que você almeja, se essas coisas que você sente necessidade em seu lar vão realmente acontecer ainda nessa terra. Né? Às vezes eu sei porque eu passo por isso também. Às vezes a gente pensa, enquanto eu vivi aqui nesse mundo de pecado, isso não vai acontecer. Né? Às vezes a gente tem essa impressão. Mas Deus tem promessas lindas na sua palavra. E Ele promete estar conosco, Ele promete nos abençoar, Ele promete nos acompanhar apesar das dificuldades. E nós só precisamos confiar nele. Só precisamos confiar e seguir o que Ele diz, confiando na palavra dEle. Né? Imagine comigo se Abraão não tivesse confiado em Deus e não tivesse saído. Teria acontecido alguma coisa? Porque a primeira ordem foi: sai da sua terra, sai do meio da sua família, dos seus parentes e vai para onde eu vou te mostrar. Você nem sabe. Não tinha mostrado ainda. Não tinha mostrado ainda, foi? Fé. Como é que está a sua fé? Deus quer restaurar a sua família, Ele quer te dar um lar que seja tão unido como foi o primeiro casal. Você acredita que isso é possível? Amém. Amém. Amém. Né? Temos que acreditar. Às vezes a gente duvida, nossa, mas nós somos tão diferentes. Mas é possível. Para quem crê em Jesus, é possível. A Carol vai cantar uma música que fala sobre isso. Jesus, Ele é tudo para nós. Ele era a grande promessa que foi feita para Abraão para restaurar as famílias. E Ele é a promessa que Deus tem para nós para restaurar a minha e a sua família hoje também. Esse final de semana nós vamos aprender como podemos ser bênção. Como podemos ser abençoados e abençoar. Amanhã e domingo nós estaremos falando mais especificamente sobre isso. Mas neste momento, enquanto a Carol canta, eu queria que você orasse, colocasse diante de Deus quais são as coisas que você precisa que Jesus solucione no seu lar. Ou que realize. Ou que coisas às vezes você acha que é tão difícil de mudar. Mas assim, eu queria ser mais paciente com meu marido. Mas já tenho 40 anos, não consigo mudar mais. Jesus é a solução, inclusive para isso. Durante a música que a Carol vai cantar, coloque diante dele os seus anseios e peça a ele que esse final de semana ele te ensine como ser uma bênção no seu lar. Amém.

para que possam habitar essa terra. Amém. Nós queremos preparar os nossos lares, preparar os nossos próprios corações, para que sejamos aptos, ó Deus, a entrar nessa terra que o Senhor está nos mostrando e tem nos criado. Amém. Por isso, Pai, nessa noite eu clamo a Ti, trabalhe desde já nos corações de todos que estão aqui e também daqueles que virão amanhã, Senhor, para que os nossos corações sejam preparados para ouvir, ó Pai, o que precisamos fazer para chegar a alcançar essa promessa. Amém. Querido Deus, que possamos ser como Abraão, que possamos confiar em Ti e seguir, meu Pai, mesmo não entendendo muitas vezes os porquês, os caminhos, por onde temos que andar. Nos instrui, nos dê coragem, nos dê força, nos dê segurança e nos dê a tua paz. Ajuda-nos a compreender que o Senhor deseja restaurar em nosso lar o plano ideal que foi criado para aquele lar que existia lá no Éden, Senhor. Que isso seja uma realidade na vida de cada família aqui. Que na mesma proporção em que os nossos corações forem abertos a Ti, o Senhor atue de forma poderosa em nossa vida. Amém. Em nossos lares. Eu coloco em Suas mãos essa igreja, Senhor. Amém. E peço a Tua bênção e a Tua unção por mim e por Marquinhos neste final de semana. Amém. Para que possamos, ó Deus, trazer unicamente palavras que venham de Ti. Amém. Perdoe os nossos pecados, leva-nos em paz para os nossos lares. É o que te pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.